Mardonado decolando. Torre, boa noite, é o SAT 3600 passando, Índia Serra, baixar trabalho. Ciente, continue a aproximação, guardando autorização de pouso 3600. 3600. Livre pouso, vento 100 graus, 8 nós. Pouso autorizado na 103600. Rio 9649, decolou 14, controle 19, decimal 35. Zelão 35, bom trabalho. Antônio Salvador, Rio 9649, transferindo. 9649, suba ao 360, saída da Elway Brasileira. Entendeu, sobe para o 360, proa de Tael Leda. Proa de Leda. Proa de Leda. Do Chame Centro Recife 1260, 1288. Recife 1260, alternando. 01288. 9908 260 1288. Solo 16, direito, táxi na minha escuta. Alfa e Juliette, Portão 9. Alfa e Juliette, Portão 9, 3600 na sua escuta. Uno 643, reduza para 1709, desça para 2000 pés, ajuste no 014, reporte estabilizado. 1709, 2000 pés, 643. 75809, chame torre 1 no 8, decimal 62. 86. Salvador, Vigente 5809, está estabilizado, baixa cada avistado. 105809, já avistado também, livre o pouso, pistão 0, vento 120 graus, 109, 5809. Ok, pouso autorizado, 5809. 643, reduza para aproximação. Reduzindo 643. Está mantendo 169.43. Informo que o tráfego que o precede, um Boeing 737 da Webjet, um Uno 209 de ground speed, à sua frente 4.8 milhas. Oxalé 6258. E o 5521, não chame Recife, 1251, alterne 13325. Controlador, Oxalé 6258, transfere, informação alta. 6258, esse é o 050 na chegada da Mari, identifique. Afirmativo. Voo no 643, chame torre 1 no 8, decimal meia dúzia. 8612, 643, gente. Rio 9649, chame Recife 1251, alterne 13325. 251, alterna 13325, Rio 9647. Pode prosseguir na descida, 352. 2.000 pés, reforço estabilizado, ajuste 1014. Ok, após estar e desce 2.000, com 1014, até 3152. Voa 643. 643, bom dia. Na aproximação, aguarde pista livre. Ventos de superfície, uma centena das nós. Aguardando a pista livre, 643, da boa. Coitado 9, no solo 22. Taxi SIG Alfa, quilo, parte 3. Do 1014, está livre das restrições da frente. 2314, achou e travou, 43. Está livre pouso autorizado, do 1643. Quem é livre pouso, 1643, da boa. 306, boa noite, aciona a identificação, voo ETAP dessa 4.000 pés, o ajuste 1014, Salvador. 4.000 pés, 1014, você bateu dois de marcha de informação, essa foi, tá? Gente, então tá livre a proa de Mário no 606, após Mário, o senhor tem condições de operar direto Duna? Pode ser, após Mário, pode ser. Após Mário e Duna, o gol no 606. No solo 25, de passagem ao Bug da Web, após taxi Alfa Juliette, portão 4. Gente, Alfa Juliette, portão 4, vai dar passagem para a Juliette, vai dar para 3. Zona 52 estabilizado. Ah, acabou de estabilizar, melhor que o campo. Gente, completa final, chama a torre no 8-6-12. 18-6-12, obrigado, boa noite. Boa. Salvador, boa noite. 3-1-5-2 da Tampa, chato travado a 2 milhas de terra. Boa noite, o estado foi autorizado, pista 1-0, ventona 2-0 graus, 8 nós. Livre pouso, 9-0, 3, 1-5-2. Gol na 643, só confirmando qual é o gate, é o 4. Afirmativo, 4, gol na 643. Ok, obrigado, 24. Gol no 805, acena identificação, voa Mari, desce ao 050. A 258, desce a 2.000 pés, ajuste 1014, autorizado final, LSXT reporte estabilizado. 2.000 reporte estabilizado de LSXT, né? Luna 52, Salvador 30. Taxi G Alfa, Juliette, Portão 8. Alfa, Juliette, Portão 8. Na 6258, completa final, chama a torre 118, meia dúzia. Boa. Boa. 1606, livre de restrições à frente, desce a 2 mil pés, o ajuste 1014, autorizado final, ele é fixo e reporta estabilizado. Chama a torre 118, livre de restrições, chama estabilizado, igual 1606. Aciona a identificação, a chegada é a Mari, desce ao 060. Centena 139, pouso autorizado, fixo 190. Pouso autorizado, fixo 190. 5, livre de restrições à frente, desce para 3 mil pés, ajustado 114. 36, controle. Pois Mari, programe Duna. Pois Mari, Duna, o estabilizado, direto. Bom, no 606, chega o trem, chama a torre no 862, é bom pouso. 2:30, obrigado também. 805, livre da restrição em TAP, desce a 2 mil pés, ajuste 1013, autorizado sinal, ele é que tem reparto estabilizado. Professora 2513, restrição. Da 3226, livre de restrição da frente, desce agora 3 mil pés, ajustado 1013. Uma centena, 10 nós, pouso autorizado, pista 1-0. E pouso pista 1-0, bom, na 6-0-6. Bolo 7-1-4, muito boa noite, aciona identificação, desce aos 50, confirme, se eu estou efetuando desvio? Sim, tio, é uma formação bem grande aqui, próxima posição Mari, mas já estamos a mais um pouquinho, já estamos na posição de voar, pro de Mari. Você já tem condições de guarda presente, o Golo 714 está reautorizado a interceptar a chegada por Mário. Sim, Matias, estamos voando Mário ainda presente, o Golo 714. Autorizada, aguarde somente autorização para final ILS 6-3226. 6-3226, aguarda. Boa noite, 05, compra de final, chame torre no 8, meia dúzia. 26, agora sim, desce a 2000 pés, ajuste 1013. E final LFC reposta estabilizada. 2000 pés autorizado, X-ray para 10326, vai reportar. Meu nome é 06, sou o Fosco 4, na taxi Alfa Juliette, posição 3. Alfa Juliette, posição 3, meu nome é 06. Baixou e travou? Baixou e travou. Pouso autorizado, pista 90, vem com a centena 11 mais. Pouso 805. Depois pista 0, boa noite. No 4, livre da restrição em TAP, desce para 4 mil pés, correção, desce a 3 mil pés agora, ajustado.